Torre Salvador Gol 1897 para o táxi. A Super B de 169, 4 horas de autonomia, alternativa Galeão. 1897, encaixe autorizado via Pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro 10 no 4. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, reporta pronto, Gol 1897. Sente ali, mantém inicialmente no 10, no 8, 7. Ali, Matheus, no 10, no 8. Minha colega autorizada, tá aqui, toma 0. Você tem colega de 0 ou Como 817, recolado 48, controle 119, decimal 8. Controle 098, 1897, boa noite. Boa noite. Controle, boa noite, 1897, passando 1600 pés. 1897, contato radar na decolagem, supa atendendo de voo 360, saída da EL. 360, na saída da EL, 1897. No 897 foi direto Leda. Leda, gol 897. Salvador, Dante 265 no 05 para o pushback acionamento. No 326505 autorizado, chama táxi. Para o táxi. Salvador, eu sou Mark X-Ray Fox, na posição 07. Consigo, Mark X-Ray Fox. Solicito a utilização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela Intraero. Ciente, reporte ao término. Que reportaremos, muito obrigado. Oi, Salvador, azul 4433 para o táxi, 4 horas e 15, 114 a bordo, alterna da Leão. Galeão, pra B? Uno 4. Azul 4433, táxi à direita, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, chama pronto, altimetro 10 no 4. Direita, Índia Alfa, Azul 4433. Localizer, go 1271. 1271, contact Tauri, 118.95. 118.95, good morning. Salvador Tower, go 1271. Go 1271, continue approach, wait for landing clearance. Wait for any, go 1271. Gol 1817, chame centro, Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 125, 1, 133, 25, gol 1817, boa noite. Azul 4433, não. Azul 4433, Aline decola, pistão 90, vento 120 grau 079. Aline decola, 4433. Estacionado, 165 a bordo, 35 de autonomia, alternando cabina. 265 em táxi autorizado via pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera da 90, chama pronto, altimetro 90, 14. Estado 04, da tarde, Índia e Alfa, 17. Chama 265. Two 7-1, clear to land, runway 10. Wind 120 degrees, 06 knots. Clear to land, runway 10, go 1271. 4433, decolado 57, controle em 119, décima 8. 19-8, uma boa. Dois salvadores, o 4433, cruza 1.300 na Dael. Pode aprovar a Dael da presente. Azul 4433, contato radar decolagem, suba até nível de voo 360, após 2.000 pés, autorizado vai direto da Dael. Subindo do 360 sem restrições, após 2.000, aprova a Dael, 4433. Posso falar com curtíssima final ali e manter o no zero? On the ground at 0500. Take first, extra right, taxi via Alpha Juliet Gate 08. Taxi via Alpha Juliet Gate 08, go 1271. Vento 110 graus 079. Tem decolagem autorizada da 1-0. País oficial. Alô, Salvador, é o Sam Mike X-Ray Fox, informe tempo de motor e marchamento. Muito obrigado e um bom dia. Ciente, disponha, bom dia. Três 265, decolado 0501, controle 119.8. Tá 98, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia. É o 3265 da Tana Dayal. Na 3265, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 380, saída da El. Manda El 380. Azul 4433, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 51-3325, azul 4433, boa. Tá, 3265. Chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 251-3325, obrigado, bom dia. jogou o Golf de Corre Mais. Confirme da torre. É o gol, Golf de Corre Mais, aqui na Remota 14. Solicitando autorização de reboque para a ponte 62 do Pátio 1. Estava vendo que é o Golf, Golf Mike. Golf Uniforme Mike. Gente, Golf Uniforme Mike, da remota no 4, qual o portão? Para o 62. Gente, autorizado, reporta ao término.